torcida que o Nordeste consagrou. Agradeça ao presidente Maurição da Ciaramu. Seja em qualquer lugar, ela está sempre presente. Essa é a Ciaramu, a maior do continente. Mais dia de jogo, deixa o PV lotado. Com faixas e bandeira, deixa tudo dominado. O nosso vozão é o mais considerado. Eu sou da Ciaramu, a maior do meu estado. Então, Ciaramu! Com faixas e bandeira, deixa tudo dominado. O nosso vozão é o mais considerado. Eu sou da Ciaramu, a maior do meu estado. Quero ver o grito mais forte da galera alvinegra. Tá fraco, tá fraco. Alô, Ceará. Alô, vozão. Nosso presidente, alô. E galera!